1096, chame Recife agora, frequência 126.85, alternado 125.45. 1685, a secundária? 125.45. 2545, boa. Azul 2707, autorizado a final do ILS X-Ray, desce para 2000 pés, o ajuste 9097, informe estabilizado. Autorizado final do ILS X-Ray, desce para 2000 pés, com 17, informe estabilizado, azul 2707. Boa noite, Goiânia 970, assume identificação, deixa via Comed 1 para nível 050. Via Comed 1 para o 050, gol 1970. Meia 313, acionamento pushback no 03. Autorizado rebaixo pronto para o táxi. Reportará, 6-1-2. Commodore, go 1170, we have a much information in jam. One 170, call cadet clear, Bombay 1 Rav, down to flight level 060. Down 060, Bombay 1 arrival call 170. Call 170, take entry for the level, please. 060, go 1170. Okay, top that 060. Go 1888, chame na frequência 1199.8. Go 1888, desça para 4000 pés na chegada 10 e o ajuste no 097. Sim, 1097. Estabilizou azul 27407. Azul 2707, completa final, chama a Torre Salvador 118 decimal 95. 1895 com a Torre Salvador azul 27. Salvador, boa noite, azul 2707, estabilizado, ILS. 2707, boa noite, todo autorizado, pista na zero, vento 180 graus, intensidade calma. 7, todo autorizado, azul 2707. Vamos pista molhada, azul 2707. 7, azul 2707. Ataque, questionar 63, 1, 3, 1, 2, 9, aborto, 4, 10, até 1, galhão. Linha Índia, reparte pronto no ponto de espera, altimetro 1, 0, 7, questionar 63, 1, 3. Reparte pronto no ponto de espera, questionar 63, 1, 3. 1970, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, hoje vixe no 0, 7, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, 2000 pés, como é estabilizado, 1970. 246, formação Índia. Turno 246, boa, achando identificação dessa via BF para o nível 070. Via BF 070, bom, 246. 88 é o número 3 na aproximação, está sob preparação de acostamento, curva direita na proa 220, seu limite ao localizador. Esse é 220, limite ao localizador, 1-8. Zero, completa final, chama 2, Salvador, 118, 95. 295. Oi, Salvador, boa noite. Vou 1970. 1970, boa noite. Foi autorizado pista na 0, vento 280 graus, 2 nós, pista molhada. Ok, livre pouso na pista 10, gol 1970. Bruno 246, desça para 4000 pés, ajuste 1097. 4000, 1888, desça para 2000 pés, o ajuste 1097, aguarde vetor final para o localizador. Desça para 2000, 1017, aguarde vetor final, voo 1188. Pessoal, aos 47, taxa nessa frequência via Alfa, Kilo 43, posição é 2 Romeu, fica com o sinalizador. Alfa, Kilo, entra via 43, confirma a posição? 2 Romeu. 2 Romeu, no Batista, né? Temo. Complete final, contact forward 118.95. 118.95, 1172. Salvador Tower, good evening, go 1170, establish on the ILS, runway 10. Go 170, good evening, clear to land, runway 10, wind 280 degrees, 03 knots, runway west. Okay, clear to land, 10, go 1170. Salvador, Azul 4295, informação índia. 5298, boa noite. Autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pouca, transição Aracaju, via Pêndulo 17. Transponder 5441, controle Salvador 119, decima 8. Estabilizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, ajuste 1097, informe estabilizado. Para 2000 pés, formará estabilizado o ILS. Bom, 246. On the ground at 52, make it runway to your right, start descending frequency via Alpha Juliet Gate 11. To the right, to Bravo Alpha and Juliet Gate 11, go 1170. Com 1888, ponto autorizado, pista na 0, avanço variável 3-2. Índia, esse é o Whisky, Yankee, Uniforme, Índia, da informação Índia. Botando Whisky, Yankee, Uniforme, boa noite, acendo a notificação, veio direto de TAP, desça para o nível 050, o ajuste no 097. No 097, descendo para o 050, direto de TAP, Whisky, Yankee, Uniforme. Solo Alves 55, libera a gerência, taxi via Alfa Juliette, ponto 08. Alfa Juliette 08, com Mona AAA. Para o nível 060, na chegada para o Med 1, está autorizado direto e tapa. Bruno 246, completa a aproximação, chama a torre Salvador 118, decimal 95. Salvador, na torre 118, 95, 246, boa. Torre Salvador, 1246, boa noite. Bruno 246, boa noite, tudo autorizado, pista na 0, vento 050 graus, 07 nós. Eu me posiciono na 0, boa noite, 246. Yankee informe, autorizado sinal de procedimento, desça para 2003, ajuste no 097, informe estabilizado. No 017 ajusta, autorizado procedimento, descendo para 2010, visto que é aquele informe. Veículo estará estabilizado. Bom, 246, solo 0100, táxi nessa frequência. Via Alfa Juliette, ponte 02. Alfa Juliette 02, forma chuva forte, vem na curtíssima final, ok? Sim, por gentileza. Chuva forte na curtíssima final. Essa foi a informação, 1246. Aeronave na escuta de controle, eu informo que a aeronave da Gol que pousou agora informou uma chuva forte na curta final da 1-0. Informa que a operação está visual nos mínimos, teto estimado de 1 a 1.500 pés com visibilidade de 5.000 metros, chovendo agora sobre o campo. Salvador, boa noite, azul 4959. Da Índia para autorização de Alço. Bravo 59, prepare-se da Coral, Red Copy. Gente, informa que cumpre saída R9, se puder o Coral no Alfa. Entre a coordenada. Região 78 está autorizada a sinal do procedimento. Você vai seguir tráfego à sua frente 19 milhas, é um Charlie 5608. Desça para 2.000 pés, ajuste no 017, informe estabilizado. Gente, eu informarei estabilizado, desça para 2.000 pés, 3.305. Alternativo, Karate, 9246. Como é que está o vento aí na pista, senhor? Por isso que é aquele farm? Eu estou vendo vento de 0,30 graus com 7 nós. Ok. 2333. Transponder 5450, controle do Salvador 119.8. Autorizado 140, conforme rota, decola da 10, curva direita, se decorar 1 alfa, intercepta o IC 33, 5450, transponder, o controle é 19.8. Correto, temperatura pushback, treinamento. Zona ILS, o ISCAN. ISCAN, uniforme, completa final do procedimento. Chama pelo Salvador 118.95, tamo posto. Salvador 1995, senhor. Boa noite, bom trabalho. 118.95. Desculpe, 118.95, ISCAN. 4298, só está posicionamento, posição 3. De 3 aguardas, 14980 é o número 2 do setor. Salvador, muito boa noite, esse é o ISCAN Uniforme. Chefe Uniforme, boa noite, intenções? São Lisa 050, o ajuste em Salvador no 017. 017, 050, igualmente, 1 na GNH, 2, 3, 4. Uniforme. Ingresso 02, eu estou levando o gol 9-1246. Afirmo. Obrigado. Observando a aeronave da Gol parqueando na posição 02, táxi via parte índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1017. Parte índia reportará pronto, ponto de espera da 10, tá 3305. Davi Stor, contra embaixo checado, ISCAN Uniforme. ISCAN Uniforme, foi autorizado, vento 040 grau, 059, pistona 0. Uniforme. Gol 4980, faz aeronave da TAM, retaguarda, autorizado início do pushback, chame pronto para o táxi. Faz aeronave da TAM, está autorizado o push, controlar o táxi, o 4980. Batango Whisky, Yankee Uniforme, Sol 09, libera a direita, táxi via Alfa, reporte para ingresso no faixa principal. Uniforme confirmando, era está? Emotivo. Fez 3 405, decolagem autorizada, pistão 0, vento 040 graus, 0629. Decolagem para o Fran 3305. Bicho Filiforme, autorizado, táxi até Taxi Quebec, rebote para cruzar pistão 7. Autorizado, TAN 3178. TAN 3178, completa o procedimento, chama E3 Salvador, 118 decimal 95. 1895, boa noite. Chame controle Salvador, 119 decimal 8. Controle Salvador agora, 1980, TAN 3305, boa noite. Azul 5001, prepare a subida, São 1, no transição morte, trabalho de cópia. Boa noite, senhor Salvador. O TAN 3178, estabilizado no ILS, Pista 10. 3178, continue a aproximação, é parte visual com campo. Formarei. 5-0, livre a formação aqui no eixo de aproximação. Está livre, DG, informação TAN 3305. Livre, TAN 3305. Táxi azul 4980 com 105 a bordo, 22 horas e meia, Alterna, Eduardo Gomes. Experiência via Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro no 097, alto 4980. Táxi via Índia, no ponto de espera da 10, pode ser do 017. Teria algum tráfego na aproximação, senhor? Firmo, é Airbus 321 da TAM. Posição visual, obrigado. Sou 970, o TAN 3178. 3978, pode autorizado, pistão a 0, vento 050 graus, 06 do dia nós. Todo livre, 3178. Até informa a operação instrumento agora, teto estimado de 900 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva leve sobre o campo. Obrigado, Oceania 243. Puxa para 2 mil pés, com ajuste no 097, informa o final do procedimento, Oceania 6224. 32 para o pé, 1097, reportará Oceania 6224. 3305, após desvio e direto Jama. Pode ver o Jama, tá? 3305. Piso no 78, solo ao 15. Primeira direita, táxi nessa escuta via Alfa Juliette, postura 7. Alfa Juliette, 07, na sua escuta, ou TAN 3178. Salve Salvador, azul 4959, para o puxo acionamento, táxi 3. Tiburi autorizado, chame táxi. Autorizado, puxo acionamento, 4959. 5001 na cópia. autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida São Bruno, transição Mortiva, via Perdulum 10, Taubaté. Transponder 5447, controle Salvador 119.8. Autorizado 3540 para Guarulhos, decola pista 10, curva direita, São Bruno, transição Mortiva. 4447-198 ao controle, azul 5001. 001, correto, transfera para o Chipega, estacionamento. Chama. Tiffany, fala autorizando o cruzamento de Ricocha Parque Aba, não é isso? 4940, decolagem autorizada, pista 0, vento 020 graus, 05 nós. Autorizado, decolagem. Contra 980, decolando 17, chama contra o Salvador 119.8. 119.8, azul 490. Contra o Salvador, muito boa noite, o azul 4980. Eu chamo a 6212, aciona a identificação. Chamou 6212, cara, a polícia foi de trato. Autorizado, direto e papo, desça para a mesa 050, acionar 6292. Direto e papo, 050, 6292. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba para a mesa 350, via saída Pucca. 350, Pucca, azul 4980. Pode esperar dar 10, se tiver a nave até lá, vamos dar uma seta, azul 4980. Inicialmente autorizado Jamo, azul 4980. Presente Jamo, azul 4980. Após a aeronave da companhia, saindo do Faz 3 para a retaguarda, estão autorizando a chamação para o táxi. Autorizado direto Aracaju, chame Recife agora na frequência no 2685, alternado no 25.45. 1285, alternado 2545, tá 3305, 2, Salvador, boa noite, Azul 2774, Centro da Bravo. 2774, boa noite. Prepare subida Coral abaixo de cópia. Saída Coral, poderia ser Coral 19 para o Azul 2774, vai aguardando cópia. Está coordenado. Isso aí, Salvador, Azul 4959, próximo ponto de espera da 10 próprio. 4959, quanto a agilidade de manobra de decolagem imediata? Afirma. Linha decola pista 10, vento 360 graus, 049. Linha decola de imediata, 10, Azul 4959. China 6224, estabilizado. China 6224, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Com a TR da Azul alinhando, prestes a iniciar a rolagem da pista 10 e teste estimado de 900 pés. Para a autorização de pouso. Guarda a China 24. Tudo 774 de cópia. Pronto para a cópia, 2774. Autorizado Porto Seguro, nível 180. Decola da pista 10, curva à direita, subida Coral 1 Alfa, via Whisky 33, Raíra, Porto Direto. Transponder 0227, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita, na Coral 1 Alfa, via Whisky 33, após até a Raíra. Consegue direto, transponder 0227, controle 198, o azul 2774. 2774 correto, repartição para puxo de estacionamento. Não, para puxo de estacionamento, 2774. Salvador, Azul 4980? Prossiga Azul 4980. Alguma possibilidade de curvar a esquerda, ter uma formação bem próxima à posição de alma aqui para encurtar um pouquinho? É, está livre de informação Azul 4980. Tá ok. Tudo faz diferente? Azul 4959. Autorizado direto Aracaju e chame a equipe agora na frequência 12085, alternado 125.45. Ok, autorizado Aracaju, vai chamar a Recife agora 2085-2545, azul 4980. Obrigado, meu, bom serviço. Valeu. Valeu. Bom, 19.8, boa. Doutor Salvador, boa noite, azul 4959. Boa noite, azul 4959, contato radar, suba a via Coral 1 Bravo para o nível 140. Coral 1 Bravo, 140 para o 4959. Eu corrigindo, Coral 1 Alfa, o azul 4959. Afirmativo, Coral 1 Alfa para o azul 4959. Parfax Azul 50095, volta com 4 horas e 54 autonomia, está alternando o Ribeirão Preto. Azul 5001, à direita, via Índia, chame para o outro ponto de espera, ajuste na 097, bom voo. Direita, Índia, espera, chama o 0001. Canal 62, 4, follow aos 85, libera direita. Chame Sunset, libera direita, taxi nessa frequência via Alfa Juliet, ponte 04. Viva direito, Alfa Juliet 04, mantém a escuta, Genema 224. Está livre, voo direto Duna, desça para 2000, informe estabilizado. Viva restrições, direto 2000 para Duna, reporte estabilizado, Genema 6212. Pista 001 na linha, mantém pistão no zero.